Devido à semana do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a Câmara de Vereadores realizará nesta sexta-feira uma audiência pública, proposta pela vereadora Anice para debater assuntos relacionados à violência contra a mulher. Para essa audiência foram convidadas autoridades municipais, diretores de instituições de ensino, membros do Poder Judiciário e representantes da sociedade civil organizada. A proponente do debate, Anice, destacou alguns pontos que serão discutidos, como liberdade de expressão da mulher, violência física, verbal, moral e doméstica. Segundo Anice, este debate foi levantado devido ao elevado índice de violência contra a mulher nos dias atuais. Em Foz, algumas organizações e entidades fazem movimentos para alertar a sociedade em relação ao problema social, como aconteceu em fevereiro deste ano, em que várias mulheres encenaram uma coreografia nas Cataratas do Iguaçu, ação que faz parte de um movimento que acontece em mais de 200 países. A audiência será aberta a todo o público e acontece às 19h30. No plenário da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.